Panorama Agrícola para 14 de março de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta quinta-feira de lua nova, 14 de março. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado do programa de hoje é: cada um vê mal ou bem, conforme os olhos que tem. Na dica desta quinta, poupança verde. No panorama regional, Chicão e os pequenos frutos. E na entrevista, o resultado de pesquisas com oliveiras no oeste de Santa Catarina. Participe aqui do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dica de recursos florestais. Plantar eucalipto ajuda o meio ambiente porque remove gás carbônico do ar e contribui para diminuir o efeito estufa, melhorando o clima local. O eucalipto protege o solo contra a erosão. E o plantio é economicamente viável, uma poupança verde com retorno em 7 anos. É hora das notícias. A EPAGRE e o Banco do Brasil, com apoio da FETAESC e da FETRAF Sul, têm informado ao longo desta semana sobre a renegociação das dívidas do PNCF, o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Envolve também dívidas do Fundo de Terras, Banco da Terra e Crédito Fundiário. Em Santa Catarina, são mais de 2 mil agricultores com dívidas que podem agora renegociar. A partir da publicação de uma resolução, os bancos podem renegociar os pagamentos das parcelas vencidas até 31 de dezembro de 2012, desde que atendidas as seguintes condições: manifestação de interesse de você, agricultor, junto ao banco, até 28 de março deste ano. Você deve ir à agência do banco onde realizou a operação e manifestar o interesse de renegociar a sua dívida. Também a formalização da renegociação. Isso vai até o dia 28 de junho de 2013, depois de realizada a manifestação de interesse. O banco vai então chamá-lo até 28 de junho para formalizar a renegociação, que tem as seguintes condições: encargos financeiros de 2% ao ano, no caso de operações com encargos superiores a esse valor, bônus fixo de adimplência de 20% para a região sul, quando os pagamentos forem efetuados antes do vencimento, e a soma do bônus adimplência da operação é de no máximo R$ 3.000 por parcela anual do financiamento, ou no caso de operação coletiva, por beneficiário. Então você tem até 28 de março para renegociar dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Fique ligado no Panorama Regional. Pequenos frutos. Uma cultura relativamente nova na região serrana é a produção de mirtilo, que não deixa de ser uma promessa de lucro e retorno rápido para os produtores rurais. O fruto veio para a Serra Catarinense há cerca de 4 anos atrás, juntamente com a amora, framboesa, fizales, por meio de uma parceria entre a EPAGRE, região de Lages, e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR, de Lages, a fim, então, de propiciar aos pequenos produtores locais mais uma alternativa de cultivo. Nós temos aqui um produtor rural, o Ademir Chiodelli, que foi um dos pioneiros a cultivar a fruta em Lages. E ele sempre comenta que ele só aderiu à produção de mirtilo em função da necessidade de diversificar a produção, claro, e esperando um bom retorno financeiro. O extensionista rural da EPAG, Gerência Regional de Lages, o engenheiro agrônomo Paulo Baggio, sempre tem comentado nas reuniões, onde fala que o Rio Grande do Sul já está bem mais organizado, né? E tem uma certa tradição na produção de mirtilo, mas ainda nós aqui em Santa Catarina, a expansão ainda é muito tímida em todo o território catarinense. A maior área de plantio, segundo o comentário do Paulo Baggio, fica aqui no município de Bom Retiro, que pertence à região serrana, onde ali realmente tem uma escala mais comercial. O restante são produtores isolados, né, que são espalhados por todo o estado aí, em pequenas áreas. É uma boa alternativa, né, para a agricultura familiar, principalmente em função da mão de obra, porque hoje é limitante, né, muito limitante, qualquer alternativa que se busque, qualquer cultivo que se busque aí, tudo tem que se levar, mas é principalmente mesmo levar o item mão de obra. Mão de obra é fundamental hoje para qualquer atividade agrícola, principalmente para pequenos frutos. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Começam a aparecer os primeiros resultados expressivos da pesquisa na cultura da oliveira em Santa Catarina. E também existe a possibilidade da produção em grande escala. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é Nelson Cortina, gerente do CEPAF, o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar da IPAGRE, em Chapecó. Sim, na verdade esses resultados já estão presentes na nossa região do ano passado, ano retrasado. São 62 variedades, logicamente como trabalho de pesquisa, parte delas não estão produzindo e outras estão com uma capacidade produtiva bastante alta. 62 variedades de oliveira. Sim, exatamente, são 62 variedades, como eu disse, como é pesquisa, né? Então nós temos que saber aquelas que são mais adaptadas, não somente em relação à produção, mas também em relação a doenças que possivelmente possam estar a ocorrer nelas aqui. Então tem todo um trabalho de pesquisa para identificar a melhor e que nós possamos então levar aos produtores aquelas que se adequem ou se adaptam melhor à nossa região e às várias regiões. Quando se espera, Nelson Cortina, que o produtor possa produzir oliveiras em grande escala? Bem, enquanto trabalho de pesquisa, nós estamos desenvolvendo já desde 2005. Com 3 anos, as oliveiras já começam a produzir. Nós temos aqui vários setores, vários produtores que já se manifestaram em relação à produção, ao plantio dessa nova cultura. Empresários da região de São Miguel do Oeste estarão discutindo com o pesquisador para viabilizar uma forma de uma produção em maior escala do que simplesmente essa de pesquisa. Das colheitas experimentais até agora e da extração, se chegou a alguma acidez já da oliveira? Bem, nós, juntamente com a Universidade de Passo Fundo, que está fazendo as análises de óleo, tem variedades bem promissoras, com uma capacidade de bem, além de serem produtivas, volto a repetir, do óleo ser de boa qualidade. E evidentemente tem frutos também que terão que ser descartados, que não estão adequados à nossa região. Do ponto de vista socioeconômico e ambiental, é uma cultura sustentável, vai dar renda para o produtor, é mais adaptável ao oeste ou a todo o estado de Santa Catarina? Bem, enquanto pesquisa nós temos em várias regiões do estado. No momento nós não temos realmente quais são as mais promissoras. Mas nós temos a região no oeste, em São Lourenço do Oeste, Campo Herê, que se mostraram também bastante produtivas. Semana que vem também nosso pesquisador estará juntamente com o SEDUP de Campo Herê fazendo uma colheita e fazendo a própria extração do óleo lá, para que os agricultores daquela região, as autoridades daquela região também possam observar e verificar aquela cultura. quanto a oliveira é uma nova opção que se dá aos agricultores para uma nova fonte de renda. Evidentemente, nós não temos culturalmente a nossa preparo para lidarmos com essa nova cultura ali de oliveira, mas que acreditamos que os agricultores rapidamente terão essa condição de se apropriar das tecnologias e estarem produzindo logo uma quantidade suficiente para que a gente possa produzir aqui no estado. Você ouviu entrevista com Nelson Cortina, do CEPAF, o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar da IPAGRE, em Chapecó, sobre a cultura da oliveira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.